Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando as mensagens de amor, de paz e de tranquilidade. A doutrina espírita nos traz a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplo do nosso Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são eternos, atuais e modernos, para que nós possamos conhecer a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e a alegria da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos agradecendo a todos vocês por deixarmos entrar em suas casas, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as casas espíritas Anjo Ismael, Ami, Irmão Rodolfo, Paulo de Tarso e Casa do Caminho, sem esquecer também de agradecer a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje a nossa convidada é a nossa irmã Cibele Paixão, que vai conversar conosco sobre mediunidade. Colocamos o tema aqui, mediunidade e um caminho para caridade. Interessante. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, mas pode participar também das nossas, mídias sociais, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês aqui agora. Bom dia a todos e vamos passar duas horas juntos aí. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M, e para você que está escutando a gente na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado e também no Facebook Live. Vocês estão aí assistindo a gente pelo Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, que esse programa fica gravado. Então, quem perder o programa de domingo, basta acessar lá a nossa rádio vivenciaespirita.com.br/rádio e ouvir a reprise terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã, para poder escutar e até recomendar, se vocês gostarem, recomendar, compartilhar, né, com quem vocês gostam, para ouvir o programa. Então a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear duas camisetas do Chico. Fala, Rui. Só tem o tamanho. Um, tamanho médio, e duas, tamanho pequeno, viu? Então tá. Então aí, quem tiver o tamanho médio ou pequeno, ou quiser presentear alguém que tenha, basta participar aí, mandando perguntas, interagindo a gente no Facebook Live ou pelo WhatsApp. Quem não tiver participando do grupo do WhatsApp, é só entrar no vivenciaespirita.com.br/WhatsApp, e aí a gente vai sortear essa camiseta aqui. Vocês podem ver aí pelo Facebook Live, que é uma camiseta do evento, do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, o que vai acontecer dia 19 e 20 de agosto, e para vocês saberem mais desse evento, entra aí chicoxavier2017.com.br para saber mais desse evento. Então, vamos iniciar agora com a prece. O Rui ou o Cibele, se puderem fazer a prece de abertura. Então, vamos lá, Cibele. Pensamento com nosso Pai Maior, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia, para nos unirmos como irmãos nessa terra, em busca da nossa melhoria, em busca do nosso entendimento, e podemos realmente nos abraçar como irmãos e nos sentirmos parte dessa grande família. Que Deus possa abençoar todos os lares, todas as famílias, e que realmente mais esse dia possamos fazer a diferença para a melhoria da vibração desse planeta, para que possamos conviver com mais paz, com equilíbrio, com respeito e usando sempre a nossa inteligência para melhorar a cada dia a nossa vida e a do nosso próximo. Só temos a agradecer mais essa oportunidade e que as bênçãos possam se espalhar em todos os lares. Que assim seja. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Mediunidade, um caminho de caridade. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Cibele Bacelar Paixão, que é voluntária lá do Centro Espírita Anjos Mael. Ela é terapeuta complementar, trabalha com reiki, florais, cromoterapia, aromaterapia e está aqui conosco para falar sobre mediunidade. Ela também que já proporcionou, já proporcionou vários cursos e ainda dirige um curso atualmente nas nossas casas espíritas, que é um curso mais de orientação mediúnica. Bom dia, Cibele Bacelar Paixão. Bonito nome, viu? Obrigada, Rui. É sempre um prazer poder estar revendo vocês. Legal. Mas, Cibele, nós vamos falar sobre mediunidade. E você colocou aqui, passou para a gente, mediunidade, um caminho de caridade. Por que que é um caminho de caridade, hein? Porque sem um trabalho realizado com o nosso próximo, com os nossos irmãos e junto ao exemplo de Jesus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque mediunidade sem Jesus é apenas uma mediunidade de fenômeno. Sim. Aí a gente vê que a mediunidade, ela existe em todas as religiões, citadas várias vezes na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo. E por que que as pessoas não aceitam tão facilmente a mediunidade? Eu acho, Rui, realmente que é por desconhecimento, por medo, pela falta de informação. Porque depois que nós conseguimos nos inteirar do assunto, nós vemos que é um caminho libertador. Sim. É um caminho que nos leva a ter discernimento nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Porque mediunidade não é só dentro de um centro espírita entre quatro paredes e não é exclusiva do espiritismo. Sim. Né? Como você mesmo já falou. Ela acontece em qualquer parte, em qualquer religião. Então, nós temos que agir com isso com naturalidade. É, porque nós temos aí exemplos históricos, né? O que foi os 10 mandamentos para Moisés? Nada mais foi do que uma manifestação mediúnica, né? Sim. É, e temos outros exemplos aí. Nossa, quantos exemplos que nós temos do Jeová, o Javé, vir falar com as pessoas, né? Paulo de Tarso, no caminho lá de Damasco para caçar cristãos, também teve um fenômeno mediúnico que praticamente abalou a estrutura de Paulo e mostrou ali o que é a mediunidade, né? De voz direta, uma série de coisas bonitas, né? E o que que é a mediunidade? A mediunidade nada mais é do que um fenômeno espiritual que acontece com muito mais frequência que a gente imagina. É o intercâmbio que nós, encarnados, temos de ter a sensibilidade apurada de perceber o lado espiritual, de ter contato com a vivência espiritual e trazê-la para todos nós aqui encarnados, né? Ele é o intermediário sobre essas sensibilidades, essas informações. É, e você falou que mediunidade sem Jesus, o que que significa isso, sem Jesus? A mediunidade sem Jesus é aquela que a pessoa só se compromete com o fenômeno. Como tem muitas pessoas que vão ao centro espírita ou em qualquer lugar que tenha uma mediunidade sendo manifestada por curiosidade, né? É, vai lá para saber se ela vai casar, se vai ter filhos, se vai ter uma manifestações, né? Ou não é no dia a dia. Muitas pessoas vai querem ter sorte a ver só na loteria. É. Aqui na realidade a mediunidade sem Jesus seria uma mediunidade. Todo mundo é médio, né? Sim. Porque mediunidade não é, fenômeno religioso, é um fenômeno físico. Nós Sim. nascemos com mediunidade. Sim. Não adianta a gente falar, eu não tenho mediunidade. Né? As pessoas, às vezes até nos cursos de médium, o pessoal fala, não, eu sou um tijolão aqui, estou só parado, sem não... Tem negativo. Todo mundo, porque é orgânica. É uma faculdade orgânica do ser humano, a mediunidade. Então, se você tem intuição, é mediunidade. Se você tem inspiração, é mediunidade. Se a pessoa tem aquela voz interior que fala algo para ela, que ela deve fazer isso ou fazer aquilo, isso é mediunidade. Então, não existe pessoa sem mediunidade. Nós confundimos muito a mediunidade normal com a mediunidade ostensiva, que são os médios que usam a mediunidade para o trabalho. E se não for usada com Jesus, que seria a parte de amor, seria a parte de caridade, você só vai ter fenômeno. Então, o fenômeno está cheio por aí. Né? A pessoa que mexe um objeto, a pessoa que faz aquilo e todo mundo acha alguma coisa curiosa. Por isso que todas as vezes que a gente fala em mediunidade e a pessoa não tem o conhecimento, como a Cibele falou, né? é ignorante ainda na acepção da palavra mesmo, Ela quer ver alguma coisa. Ela quer ver alguma manifestação, ela quer ver alguma coisa. Isso para mediunidade é mediunidade, mas não significa que esteja sendo útil para algo, né? E quando você usa ela com Jesus, você está usando ela útil para algo. É, né? E toda a prática com Jesus é a atitude que nós temos de amor com o nosso próximo, aonde nós vamos, uma pessoa que está necessitada de desabafar, de conversar, e você permite que ela fale com você, o respeito com as pessoas, no seu trabalho, como você age, com a sua consciência, com a sua atitude. Então, o trabalho com Jesus é agir dentro do que ele nos ensinou, do que ele nos deixou como qualidade de vida, de comportamento com o seu próximo, com seus pais, o respeito. Em qualquer parte que você vá, a tua mediunidade vai estar funcionando a partir do trabalho de amor, de respeito. Sempre isso, a base é essa. Então, nós vimos aqui também, qual o objetivo da caridade na sua visão, na visão da doutrina espírita? É a oportunidade que nós temos de servir a Jesus no dia a dia e também buscar, através desse caminho de caridade, de trabalho com o próximo, nos conhecermos e realmente transformar a nossa essência em sermos realmente filhos de Deus, atuantes, trabalhando na nossa transformação e do nosso mundo. A gente cobra muito dos outros e esquecemos de fazer a nossa parte, Sim. que é essencial. E esse trabalho, ele tem que ser contínuo. E buscando mesmo, através da nossa reforma íntima, do estudo, do conhecimento, transformar, chegar mais próximo do Pai nas nossas atitudes, realmente buscando ser bom, ser correto, agir com a verdade. Isso não é um caminho fácil. Mas é necessário que a gente faça isso, Sim. porque no século que nós estamos vivendo hoje, não comporta mais a gente não olhar para o nosso próximo com respeito e saber que nós estamos no mesmo caminho. Ora nós fazemos, ora nós atropeçamos nos nossos equívocos, mas nós todos estamos uns ajudando os outros. Então você concorda que Jesus é aquele que nós deveríamos seguir sempre, as suas orientações, seus exemplos, que mais? Os seus ensinamentos que são eternos, né? Quer dizer, Jesus não veio só para falar para aquele pessoal há 2000 anos atrás. Ele está falando até hoje para que a gente possa se melhorar, né? Com certeza. E a gente não pode só pegar Jesus como exemplo. Sim. Ele, sem dúvida nenhuma, é a nossa referência. Mas ele possibilitou muitos outros irmãos que vieram à Terra. Sim. E que vivem a Terra, que estão até do nosso lado, às vezes no comportamento, nas atitudes do exemplo de Jesus. A gente pode pegar o nosso irmão Chico, né? Que foi um exemplo bem próximo de nós. É lógico que a gente não pode se comparar às atitudes dele, porque eu não dava conta para fazer o que ele fez e suportar o que ele suportou. Mas é uma referência para nós. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros que servem de exemplo para nós no dia a dia do nosso comportamento. Irmã Dulce, nossa, nós temos vários. Francisco de Assis, não tenha muita dúvida. Gente, né? Muitos exemplos ainda. Aí que não era espírita, né? E não era, Até porque nós estamos falando que o espiritismo não existia, né? A mediunidade não é exclusiva, do espiritismo. Vem desde os profetas, né? Então é uma coisa que a gente... Essa inspiração, como uma coisa que o Jorge acabou de falar, que é uma coisa natural, né? É uma coisa da natureza humana, a mediunidade. Então, e todos nós somos mais ou menos médios, que nem Allan Kardec diz, né? Uma mãe, né, que cura um filho. O amor, né? Então, você vê o exemplo ali na própria mãe, né? Não precisa nem ser famosa, que ela não cobra nada para orar pelo filho, para que está, queira ou não, curando o filho, é um tipo de mediunidade. Sim. É. Em todas as nossas atitudes, por exemplo, de você dar um pouco do seu tempo e ouvir um amigo, ouvir uma pessoa necessitada, você ir buscar e não esperar vir até você, né? Você estar pronto para a vida. É o agradecimento, gente, se as pessoas soubessem a importância de estar grato à vida, pelas oportunidades, pela saúde que tem, se a gente olhar do lado e ver o quanto a gente reclama tanto, reclamamos tanto de tudo, quando a gente devia estar agradecendo e estar pronto para ajudar o seu próximo, estender a mão, seja ouvindo, seja lá acolhendo, ou você pegar uma pessoa que está na rua com frio, com fome, e você tentar ouvir, pelo menos saber o nome da pessoa, em vez de fechar a sua janela, né, com medo, com receio. É lógico que a gente tem que ter o nosso cuidado, mas também olhar para o próximo, que hoje nós estamos bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente já passou por essas necessidades também. Então, o acolhimento, o auxílio ao próximo, olhar com um olhar assim para a pessoa que está com problema hoje, que ela, nosso irmão, também ela está buscando acertar. Se ela se equivocou e está passando por um processo de sofrimento, por que não estender a mão, estar presente ali, ajudar, orientar, seja com uma conversa simples, uma palavra amiga, isso transforma muitas vidas, pode ter certeza disso. Então, você concorda com a gente que a mediunidade, ela é aquela prática espiritual que nós pouco conhecemos, porque nós somos carne, somos matéria e espírito. Então, essa prática da mediunidade é aquela parte da prática espiritual para com os nossos irmãos. Sim, na verdade, a gente não é só médium no corpo físico, matéria. Nós somos médium espiritualmente, porque a nossa essência existe antes da matéria. A matéria é o reflexo da nossa essência espiritual. Então, a condição que até a gente encontra muito nos livros falando, que a mediunidade é uma coisa natural e que ela vai acontecer independente do que nós fizemos aqui. Porque conforme nós vamos nos elevando, nos evoluindo, nos melhorando como ser, ela vai existir naturalmente. Sem esforço nenhum. Sim. Porque conforme nós temos, quanto mais conhecimento nós temos, mais condições nós temos de aprender e de fazer a diferença em onde nós estivermos. Então, esse processo da mediunidade, ela tem que ser trabalhada e atuada com muita naturalidade, independente da nossa condição, onde nós estamos e por que estamos. E sim agir como seres em busca dessa perfeição, em busca dessa conscientização, de fazer o nosso mundo e onde nós estivermos melhor. É porque a gente observa que a grande dificuldade que encontrado nesse nosso mundo é das pessoas não se inteirar, não se descobrir, não entender que ele é um ser espiritual. E como um ser espiritual, ele já é de essência divina, nós não sabemos quem é esse espírito que está habitando o nosso corpo, né? Então, a gente sabe através de várias experiências. E à medida que a pessoa vai se refinando dentro da mediunidade, ele vai se tornando outra pessoa, né? Sim, um dos motivos até que dificulta muito o ser humano a entender e compreender a sua situação é o medo, é o desconhecimento, é a insegurança dele, né? Então, quando ele passa a se investigar e descobrir quem é ele, conheça a ti mesmo, ele compreende melhor. Quando você conhece alguém, como é que eu posso te dar amor, carinho, atenção, se eu não faço isso comigo? Eu tenho que trabalhar isso em mim primeiro, para que eu possa externar, para que eu possa compreender tudo que está à minha volta. Eu tenho que conhecer o que eu sou. Eu não sou uma matéria, simplesmente. Eu sou um espírito que veio num processo nesse planeta para aprender, para experimentar o que ele tem dentro dele, o que, que ele traz de conteúdo, o que, que ele pode acrescentar. Então nós vimos que a maioria dos nossos problemas não são praticamente problemas físicos, né? A maioria dos nossos problemas são problemas espirituais que as pessoas não querem entender, né? Acaba acarretando para o físico. E acaba tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo e se esquece que se ele parar um pouquinho e começar a agir de maneira diferente, a pensar melhor, ele está resolvendo o problema, né, Sibeli? Com certeza. Quase que 99% vem do nosso mental, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. A doença se instala por sentimentos que nós não conseguimos trabalhar, como o medo, como a solidão, como a incompreensão, como o melindre, como tantos outros sentimentos que nós sentimos no dia a dia que vai nos prejudicando nesse sentido. Legal, né? Deixa eu só comentar aqui que a Cristiane Arantes entrou aqui no Facebook Live, mandou um bom dia, gente bonita. Verônica Paz mandou um bom dia para todos vocês, paz e luz. Adriana Silva mandou um bom dia a todos do Vivência Espírita. Cibele Paixão, um ótimo domingo a todos. O Bessa entrou aqui, Evanise Costa também entrou, a Nadir Paulino. Nadir, também Nadir, nossa querida lá, presidente. Então tem bastante gente entrando aí participando. Manda aí os seus comentários, manda uma pergunta se quiser interagir aqui com a Cibele também. A gente vai comentando, até nem liberei aqui o vídeo também, liberar o meu vídeo que eu estou falando, o pessoal me vê também, né? E aí, comente aí, mande a gente ainda não definiu a pergunta para sorteio, mas eu vou mostrar aqui a camiseta que a gente está sorteando do evento, do Chico. Então é uma camiseta bem bonita. Quais são os tamanhos que tem mesmo, Rui? Só tem duas P e uma média. P e média. Então, quem tiver interesse até em presentear, é só pedir o tamanho. Também informar aí no Facebook Live ou no WhatsApp qual o tamanho da camiseta que vocês querem. Aí no final do programa a gente vai sortear duas camisetas. Tá bom? Então, vamos então pro Jorge. Quer falar? São 8 horas e 21 minutos, estamos conversando hoje aqui sobre mediunidade, a mediunidade e a caridade, né? Associando as duas coisas importantes que a Cibele está falando aqui para a gente. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas lembrando que na semana que vem, no sábado, dia 27, nós teremos o nosso Feira do Empreendedor, né? Dos pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores, grandes corações lá na AME. Muitas coisas interessantes teremos lá. Produtos, né, que estarão à exposição para venda. Também comes e bebes lá que estarão lá sendo oferecidos lá pelas pessoas que vão participar da feira. Começa às 10 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Não percam, vai ser muito legal. Vai ser a primeira que nós vamos fazer lá na AME. Ele já tem feito aí na cidade, mas é a primeira vez que a gente vai fazer lá. E estamos convidando as pessoas para comparecer lá, que nós temos certeza que vai ser muito legal, muito bacana, lá na AME, na rua Doutor Oscar Strauss, 350, no Bosque de Eucaliptos. Diga, Rui. Não, também, sábado nós teremos o jantar a Casa do Caminho, que é justamente para angariar fundos para a aquisição da casa. Vai ser lá no CTG, lá na estrada que vai para Francisca Júlia, né? Número 160. E o jantar será de massas, feito com muito carinho, com muito amor pelo pessoal da Casa do Caminho. E onde está vendendo os convites? A Abigail está vendendo, se precisar eu também posso pegar os convites da Abigail para vender. O preço é R$40, incluindo a sobremesa, só a bebida que é fora. E vai, quem quiser dançar, está lá um conjunto tocando lá, né, Jorge? Isso. Então, o convite tem que ser lá na Casa do Caminho, então? Não, pode ser na Casa do Caminho, pode ser com a Abigail, lá na Maquim, né? Certo. E, se quiser, também é só falar comigo que eu passo lá na Maquim e pego os convites. Isso. Será que lá na livraria tem convite? Na livraria, eu acredito que sim, lá com o Mário. É com o Mário, né? Que a pessoa pode pegar o convite lá, adquirir seu convite lá na livraria Casa do Caminho, porque, às vezes, na Casa do Caminho só funciona à noite, mas a livraria está aberta a partir das 13 horas de segunda a sábado. Nossa, sábado é de manhã, né? Sábado é das 8 a 1. E durante a semana é das 13 às 17 horas. Então vocês podem adquirir o convite lá. Então lembrando, nós temos a Feira do Empreendedor, dá para ir para a feira e depois ainda ir jantar lá na casa no CTG, né? Lá, que é o jantar da Casa do Caminho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, colocando uma música agora, que agora nós já acertamos aqui os detalhes do computador. E nós vamos agora com a música do Carlinhos Conceição, Mediúnica é o nome da música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Cibele Bacelar Paixão. Nome muito bonito. Do Centro Espírita Anjo Mael. Ela é terapeuta complementar, trabalha com reiki, florais, cromoterapia, aromaterapia. Tem mais alguma coisa? Meditação também. Meditação também. Então nós estamos aqui com a Cibele falando sobre mediunidade, um caminho de caridade. Mas Cibele, como aprendemos a usar a mediunidade? Porque a gente está dizendo que a mediunidade existe, é em geral, tem em todo lugar. Inclusive, nós já falamos aqui em off que André Luiz nos diz que ser médium é ser um bom pai, é ser um bom trabalhador, é ser um bom marido, um bom filho. Quer dizer, tudo aquilo que faz as coisas bem feitas é ser um médium. É isso mesmo, é verdade. Nós somos criaturas feito a essência de Deus, né? Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Então, se nós trabalharmos as virtudes que Deus colocou em cada um de nós, porque todos nós temos virtudes, se a gente souber trabalhá-las, cada uma, seja varrendo uma rua, mas que eu varra com amor e carinho, com o trabalho que eu estou fazendo, seja uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, na onde eu esteja, que eu respeite o meu superior, que eu respeite meus colegas de trabalho, que eu possa sempre levar a alegria, né, o agradecimento, isso tudo eu vou estar trabalhando a minha essência, a minha mediunidade, o meu ser, né, superior, trabalhando sempre com essa verdade, com esse carinho. Então, para que a gente possa desenvolver a mediunidade, é nessa atuação. Não é só dentro de um centro espírita, procurando um grupo sério para poder estudar e se informar, mas também, essencialmente, paralelo a isso, trabalhar a nossa essência, nosso comportamento, usando o nosso discernimento. Será que eu estou agindo certo? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? E isso, a mediunidade, ela vai atuar não só dentro de um centro, ela vai atuar muito mais fora. Porque é onde nós vivemos, onde nós estamos mais tempo. E independente da nossa religião, se nós seguirmos o exemplo de Jesus, como a gente falou lá atrás, sobre atitudes, trabalhando as nossas virtudes, com sinceridade, com boa vontade, com perseverança e paciência, principalmente num trânsito, que é mais do que isso, um sistema tão caótico do nosso trânsito nas nossas cidades, se a gente conseguir dirigir com respeito, compreendendo, dando passagem, não atrapalhando, nós estamos aí trabalhando. Mas, sem dúvida nenhuma, é essencial que a gente procure um lugar sério, procure conhecer o que é mediunidade, o que está acontecendo comigo. Isso é fundamental. E fazendo isso, nós estamos seguindo os exemplos de Jesus, né? Ele era humilde, simples, tinha responsabilidade, era disciplinado. Quer dizer, então, tem uma série de coisas que a gente vê que não se perde no tempo, não. Mas nós temos aqui uma pergunta. Se a pessoa possui mediunidade e ela não trabalhar, ela fica doente? Essa pergunta é da Iracema Bento, lá do Jardim Satete. Um bom dia para você, Iracema, e obrigado pela pergunta, tá? É interessante a pergunta. Muitas pessoas questionam isso. E, na verdade, tudo que nós fazemos, deixamos de fazer com propósito de melhoria, nos adoece de uma certa forma. Nos adoece a nossa consciência, a nossa saúde, o nosso comportamento no dia a dia. Então, assim, antes de mais nada, eu tenho que pensar como eu vou agir no meu dia a dia. Como eu vou ser como ser humano. Se a gente não quer adoecer da alma, a gente deve trabalhar os nossos sentimentos, os nossos valores. Nós temos que rever quem somos nós. Se algo está acontecendo que não está bom, que está fora de sincronia, é porque eu estou agindo fora das leis da caridade, fora dos exemplos que Jesus deixou. Então, nós temos que reavaliar aonde eu estou me equivocando, o que eu estou deixando de fazer, aonde eu estou me limitando no processo evolutivo e que tem que ser. Que é o natural, é sermos nós mesmos, nós vamos errar várias vezes, essa que vos fala também erra, e muito, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, nós temos que sempre pensar o que eu posso fazer de melhor hoje e como fazer. Então, mas ela perguntou aqui se ela pode ficar doente se não trabalhar na mediunidade. Então, é aquilo que eu acabei de falar, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para não adoecer. Se eu ajo com caridade, se nós falamos que a mediunidade ela não funciona só dentro do centro, ela funciona em toda parte, se eu trabalho com amor, com caridade, busco leituras boas, assistir filmes bons também, no, onde eu vou, nos meus compromissos, que eu haja com decência e tudo mais, então isso está fazendo com que eu tenha à minha volta uma energia calma, tranquila, abençoada, para que eu tenha um processo. Mas é fundamental, quem tem uma mediunidade ostensiva, ela tem que procurar um grupo sério de estudo, buscar orientação. É, dentro de um centro espírita, ela vai caminhar numa escola para se conhecer, fazer o autoconhecimento, fazer sua reforma íntima, fazer um curso sobre mediunidade com um grupo sério, para ela aprender a lidar com todos os fenômenos que a mediunidade traz, mas essencialmente com a sua reforma íntima. Então, mas tem algum caso que a gente percebe que as pessoas não têm essa mediunidade ostensiva? Ele é aquele... É que eu considero, inclusive, o mais importante aquele que não tem mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que tem que trabalhar, que tem que cuidar, porque senão ele adoece. Porque no centro espírita nós temos, vamos dizer, de 100 trabalhadores, se nós tivermos um 10, que é médio de passividade, é muito. Sim. O restante tá na evangelização infantil, está fazendo outro trabalho, quer dizer, fazendo uma série de coisas boas, e não é aquele médio ostensivo, né? Quer dizer, por isso que nós precisamos tomar... fazer uma diferença de médiuns que dão passividade, que na linguagem leiga é recebe espírito, né? E da incorporação também, que é outro termo que a gente vê que não é bem assim, né? Quer dizer, a passividade ela é simplesmente um acoplamento, né? Então a gente vê que não é bem assim. Quer dizer, no centro espírita nós temos muitas pessoas que não têm essa mediunidade ostensiva e que faz trabalhos maravilhosos, né? Então, se eu não sou um médio ostensivo, eu tenho que estar trabalhando o quê? A minha reforma íntima, a minha atitude, o meu comportamento no meu dia a dia, em tudo que eu faço, para ter a minha consciência um pouco mais retida nos trabalhos da caridade, no caminho da caridade. Se eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu tenho que tratar e conhecer, porque realmente, se está algo acontecendo errado, vai ficar doente. Porque você está fora dos trilhos. É como um trem que saiu fora dos trilhos, ele está desgovernado. E se você entende o que a mediunidade trabalha, as virtudes, trabalha com paciência, com perseverança e boa vontade, humildade e sinceridade, não tem como você ficar doente. Tá, e se um médium de ostensivo praticar tudo isso, ele vai ser tranquilo, feliz... Ele vai saber utilizar essa mediunidade para o benefício de um todo. Tá. Que é esse o caminho, e a caridade primeiro, é isso. E o primeiro a ser beneficiado é ele. É ele, sempre é nós. A gente sempre tem que saber que quando nós trabalhamos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, nós estamos primeiro nos beneficiando. Porque eu vou ser uma pessoa agradável, eu vou emanar energias boas, eu vou desejar o bem às pessoas. As pessoas vão querer estar ao meu lado e vão sentir o meu equilíbrio, o meu bem-estar. E onde você for, as pessoas te recebem bem, te respeitam, têm carinho, né? Sente afinidade, porque nós somos vibração, nós somos... Nós temos uma aura, né, que traz energia, que mostra energia, que também é de energia, né? Então, nós vimos aí, como aprendemos, então, a usar a mediunidade? Através dos cursos de orientações mediúnicas, que ali nós não vamos de uma pessoa fazer ele ser médium de... Não. Não, ele tem a mediunidade ostensiva, não tem, né? Mas ele vai aprender a se orientar com muita tranquilidade para fazer as coisas bem feitas, né? Até porque o estudo, ele não beneficia só, ele não é só... para quem é médio ostensivo. Ele é principalmente para todos nós que queremos atuar, seja numa casa espírita, ou em grupos, ou em ONGs, aonde nós formos, agir com consciência, com respeito, com discernimento do que está fazendo. Porque o desconhecido, nós temos medo, nós temos insegurança, nós somos muito melindrosos ainda. Então, se eu não conheço, se eu não me esclareço, não conquisto maturidade, dificilmente eu vou conseguir atuar como ser humano em qualquer parte. É, porque a gente vê... que se você tem estuda, se você tem compreensão das coisas, nada vai te magoar. você até vai até perdoar, né? É, vai ser uma pessoa esclarecida e não vai nem precisar perdoar, porque ele vai entender que é um processo evolutivo de cada um, que a pessoa às vezes não está bem naquele dia, em vez de eu julgar, fazer o julgamento, o pré-julgamento, eu não vou ter mais isso, porque eu vou compreender que aquele irmão pode estar passando por uma dificuldade, que na verdade ele precisa ser ouvido, eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que entender, dentro das minhas possibilidades. Certo. E a gente vê que esse é o grande problema que nós encontramos nesse nosso mundo, é isso daí, né? É que aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, nós orientamos muito. A alteridade, né? Que é aceitar as pessoas da maneira que elas são. Fala, Jorge. Primeiramente, eu queria dar os parabéns para o Walter e para a Sandra, né? Para a Sandra, Walter, nosso amigo Walter Augusto, né? E a esposa Sandra, que inauguraram a casa... a Casa de Caridade, Pai Jeremias e Vó Catarina. Você falou Mãe Catarina e não era, né, Jorge? É Vó Catarina. Vó Catarina. Você falou... Vó é mãe duas vezes, né? Não, é porque o Rui pediu o nome para mim, eu coloquei pai e mãe. A gente não tinha, não estava com afinidade ainda. Pai Jeremias e Vó Catarina. E... eles fizeram a inauguração na sexta-feira, nós fomos lá com o Grupo Castelão para prestigiar. Foi muito bacana lá a inauguração e a gente torce, aí estamos nas vibrações para que dê tudo certo, né? Que eles deem continuidade. É lá no Jardim Santo Inês 2, né? Arrumaram um prédio bacana lá para eles fazerem, um espaço suficiente para eles fazerem o trabalho. Estão começando agora, né? Então a gente parabeniza o Walter e a Sandra por essa iniciativa. Mais uma casa aí que... vai trabalhar com mediunidade também aqui em São José dos Campos. É ligado à Umbanda, né? Mas é pessoal também espírita, como o Walter e a Sandra são. E estão aí começando esse trabalho, levando a mediunidade aí ostensiva para as pessoas conhecerem, para se desenvolverem também. Voltando aqui o que vocês dois estavam falando aí agora, dos cursos. Os cursos são importantes para todas as pessoas, né? O estudo é que faz a gente despertar alguma coisa. Porque às vezes a gente fica falando de médio ostensivo, mas o médio ostensivo, eu considero médio ostensivo aquele que está 24 horas de plantão para a mediunidade, né? Agora, como todos nós somos médiuns, é no curso que desperta algumas coisas para a gente. É quando você está estudando que desperta algumas coisas. Então, a gente aprende a sentir, por exemplo, né? A gente aprende a ouvir. A gente aprende a ter mais sensibilidade, tudo isso a gente aprende nos cursos teóricos. Então muita gente que pensa que não tem mediunidade nenhuma, quando chega lá ele vê que ele tem mediunidade. Quando chega lá, embora ele não tenha uma mediunidade extensiva, mas ele consegue desenvolver a mediunidade e consegue trabalhar como médium. Às vezes incorpora a vidência, por exemplo, que todo mundo pensa que é a mais difícil, a vidência talvez seja a mediunidade mais fácil de todas. Mais comum também. Mais comum, né? Mais comum. Porque a vidência todo mundo pensa, não, para ser vidente eu tenho que ficar vendo espírito se materializar na minha frente. Vidência não tem nada a ver com materialização, porque materialização, se um espírito se materializar na frente da gente, todo mundo vê, não vai ser só um. Todo mundo vai ver. Sim. Né? E a vidência é aquilo que você vê com os olhos do espírito só. E a gente sempre vê essas imagens, a gente sempre enxerga essas imagens de alguma maneira que está dentro de nós. Isso a gente consegue despertar em um curso. Então, às vezes, nós temos muitos tipos de mediunidade, né, que nós estamos capacitados para desenvolver, e a gente pensa que não é médio porque você não é um ostensivo, você não está toda hora ligado a isso. E, às vezes, por exemplo, é interessante quando a gente se prepara para trabalhar com a mediunidade. Às vezes a gente vai para o centro espírita naquele dia você senta ali, aquele dia que você se coloca à disposição, que é o tempo que você tem para trabalhar, e durante a semana todo dia você está tranquilo, você não tem nada disso. Mas quando a gente é médium, o que acontece? Mesmo não sendo ostensivo, você sempre está ligado. Quer ver os exemplos, né, Sibeli? Às vezes a gente está durante o dia, você sente uma dor, e aquela dor não é sua. Aquela dor pode ser de algum irmão que se aproximou da gente. Uma tristeza, uma melancolia. Uma tristeza, né? Assim, você sente uma angústia, você sente alguma coisa diferente, você capta alguma coisa em algum lugar e você fica... aquilo passa para você porque você não sabe trabalhar com isso. Quando a gente estuda mediunidade, você passa a trabalhar com isso, você passa a saber como tirar aquilo de você, digamos assim. Uhum. Como que você encaminha um espírito, como você encaminha um irmão que está em sofrimento, como que você descobre que aquilo que está acontecendo não é com você, É com algo que se aproximou de você. Sim. Senão a gente acaba sofrendo quando a gente não estuda, quando a gente não aprende sobre isso. A falta de conhecimento é fatal para que você desista e realmente deixe de ser útil para a tua vida e para o outro, né? Você, você acaba só dificultando e adoecendo. Então, quando você tem esse entendimento, Jorge, você vai poder, por exemplo, quem que nunca teve perto de uma pessoa que nem conhece, começa a abrir a boca, começa a se sentir mal do nada e a pessoa sai super bem. Ela não estava bem, você que ficou mal e ela foi embora bem. Por quê? Justamente essa falta do conhecimento de como trabalharmos isso. Então, o estudo, o esclarecimento, ele é fundamental para que a gente tenha discernimento de como agir nessas situações. Como eu posso ajudar sem ficar mal, né? Sem absorver isso, porque nós estamos envoltos, mergulhados no mundo de energia. E isso a gente tem que saber diferenciar. Eu duvido quem já não passou por isso. Eu também. Entendeu? Todo mundo passa por isso e não sabe o porquê. Fala, nossa, eu estava tão bem, mas meu Deus do céu, comecei a abrir a boca agora aqui. Ou entra no lugar, nossa, tá, deu dor de cabeça para mim de repente. Estava super bem, que tava ambiente legal, pesado. O que aconteceu? O ambiente está pesado demais. Não é que o ambiente está pesado, é você que consegue captar aquilo que está ali. Vai ter um monte de gente que vai transitar por ali tranquilamente e não vai sentir nada. Como a gente tem sensibilidade, a gente sente. E o que, que a gente tem que fazer? Harmonizar o ambiente. Trabalhar o ambiente, ajudar, não deixar ficar com a gente, né? Porque quando a gente não está ligado, a gente, quem vai sofrer somos nós mesmos, né? E você tem possibilidade de ajudar e você não ajuda por falta de conhecimento. Por isso que é importante o conhecimento da mediunidade. Estudar, por exemplo, às vezes a gente faz um curso de... Às vezes a gente também está frequentando uma casa espírita há muito tempo e nunca leu o livro dos médiuns, por exemplo. Nunca lê as literaturas que ensinam para a gente como lidar com a mediunidade. Porque lidar com a mediunidade é lidar comigo mesmo. Porque nós somos médios, né? É, com nós mesmos. É. E até ajudar outra pessoa também que está com problema. Às vezes a pessoa chega perto da gente e ela que está com problema e fala para a gente que está com esse problema. O que, que a gente tem que fazer? Às vezes acontece com a gente em um sonho, por exemplo. A gente acorda atribulado, acorda tudo. O que está acontecendo para você ter um sonho de repente daquele jeito? Se você sabe trabalhar com mediunidade, você sabe resolver aquele problema ali na hora, não fica assustado nem nada, né? Começa a lidar com a espiritualidade como algo normal, não como algo sobrenatural. Ai, não vou mexer com isso porque isso vai atrapalhar minha vida. Não, pelo contrário. Vai ajudar. Quando a gente conhece, que a gente tem um entendimento, você pode atuar em qualquer coisa. Por exemplo, ver uma pessoa super triste, como você mesmo citou. Nossa, se eu conseguir dar um abraço, acolher esse irmão e falar, calma, tudo vai dar certo, a gente está, né, no caminho, nós estamos aprendendo, isso faz parte, porque as pessoas quando cometem um equívoco, elas ficam se torturando, se sentindo culpadas. Então, se a gente conseguir aliviar isso com um abraço, gente, não precisa ser médio ostensivo. Você já está trabalhando na mediunidade com esse abraço, com esse acolhimento. É, antes de tudo, nós somos médiuns de Deus, né? Sim. E ser médium de Deus é ajudar o próximo. Fundamentalmente. Então, às vezes a pessoa não, ela não quer ir para o centro espírita porque ela está com medo, porque às vezes ela tem... Fala, poxa vida, então eu vou ser um condenado se eu não desenvolver a minha mediunidade. Você canaliza a sua mediunidade. Você não tem condições de fazer alguma coisa, faça outra. Ajude o próximo, né? Que você vai estar trabalhando a sua mediunidade. Você não precisa ser lá um médium que vai ficar sentado dando passividade, incorporando, fazendo todas essas coisas. Mas com o tempo você aprende a canalizar isso aí, a dirigir aquela sensibilidade que você tem para um monte de coisa, né? Talvez seja muito mais difícil. É muito mais difícil na vida da gente você tomar conta de idoso, é muito mais difícil você ficar fazendo, dando apoio a uma casa de repouso, dando apoio a um orfanato. É muito mais difícil que você sentar lá na reunião de médios e dar passividade. É, porque dentro do centro espírita, o ambiente está harmonioso, exatamente, equilibrado ali, é fácil, né, para você trabalhar. Mas o verdadeiro trabalho está nisso daí, é lá fora. O que é mais importante, né? Todas as coisas são responsabilidade é responsabilidade. Não existe maior e nem menor responsabilidade, existe responsabilidade. E no livro Campo de Luz, o nosso livro Campo de Luz, o Pai Joaquim leva as pessoas lá na Cracolândia. E lá na Cracolândia, quem que trabalha na Cracolândia? São pessoas igual a nós que estão lá trabalhando, pessoas comuns, pessoas às vezes que nem religioso é, né? Religioso ele é, porque ele não tem religião às vezes, mas ele é religioso, que é a ligação com Deus. Mas o que que acontece? E o Aurélio Augusto questiona o Pai Joaquim, porque ele fala, poxa vida, mas aquelas pessoas que estão lá são tudo encarnados? São. se eles são encarnados, por que tem aquele revestimento neles, assim, como se tivesse uma proteção mesmo, fluídica neles? Aí o pai Joaquim fala, a proteção fluídica neles é porque eles ajudam tanto que eles podem passar aí o tempo todo que nada atinge eles no sentido espiritual, no sentido de nada. Isso aí é uma proteção que a espiritualidade coloca para eles trabalhar. Eles saem daí com a mente sossegada, tranquila. Existe mais dificuldade na vida de que você trabalhar em uma Cracolândia, você ir lá querer dar apoio, você querer ajudar? Olha, eu prefiro mil vezes ficar dando passividade no centro espírita quietinho, né, incorporando, tendo visão, tendo todas essas coisas, de que ir para um lugar desse, que é muito mais difícil. Está na zona de conforto. Né? E quem que é médium? Todos são médios. Lá a pessoa tá demonstrando a mediunidade dela, que ela está sendo intermediária de Deus, ela está sendo intermediária de Jesus aqui na Terra perante aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, ninguém pode ficar com medo de mediunidade. E você pode ir, descobrir o que está acontecendo com você e você canalizar sua mediunidade para ajudar o próximo. Por isso que talvez a Cibele tenha colocado o tema de hoje aí, a mediunidade com caridade. Porque você atuando com caridade, você está sendo médium muito mais ostensivo do que você imagina. Não, você está praticando a caridade. Está praticando a mediunidade, né? É, porque a mediunidade, como o Jorge nos afirmou, não é dar passividade para o espírito. E é isso que as pessoas às vezes têm, não querem entender o espiritismo, porque acham que tudo dentro do centro espírita é fenômeno, e não é. Não. Né? Ah. Começa com a reforma íntima ali. Pois, só comentar aqui que o Milton mandou um grande abraço ao Jorge Reis e ao Rui Barbosa. Ele ligou aqui e mandou. A Evelise Costa entrou aqui. O pessoal está mandando bom dia aqui no Facebook também, lá. Evelise Costa, Cida Maria, Melissa Santos, Kleber de Oliveira, Jailson Paes, a Dolly Cassal entrou aqui também, mandando um bom dia. O Sinésio de Caraguá disse que está ouvindo o programa. O Ed Moreno entrou, a Bia entrou aqui também, a Fia Souza, a Kilsey Daut. O pessoal entra com nome difícil, hein? Mas a gente consegue. Mandou um parabéns aqui também. O Jorge acabou de comentar que fala em português. Ele traduz os nomes para português também, que nem o Master Mindy. A Bia lá do Maurício Tomé. A Bia também disse que tá excelente. E o nosso irmão Ari Rangel, né? A Nadir também mandou um bom dia, disse que está ótima a transmissão, mandou um abraço para a Cibele. Outro para ela. A Elza aqui mandou a pílula do Evangelho aqui no WhatsApp. E o Ari Rangel mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos, que foi ele que cunhou o nome, né? Que nem Allan Kardec cunhou o nome Espiritismo, né? É. O Ari Rangel, ele batizou os ouvintes da Rádio Vivência Espírita como vivencianos. E agora eu mando também, quem se cadastra com e-mail lá no nosso site, eu envio um e-mail para o pessoal chamando também, bom dia, vivencianos. Tomara que o pessoal escute e entenda, né? Por isso que é legal esclarecer. Espero que a Ri não queira cobrar da gente royalties para usar a licença. O Ari? Ele vai cobrar royalties em bônus horas. A gente tem que pagar para ele em bônus horas. Ele manda um bom dia, queridos irmãos. Muito esclarecedora a colocação da mediunidade, essa faculdade inerente a todo ser humano. À medida que desenvolvemos nossas qualidades morais, de igual modo expandimos nossas potencialidades espirituais. Há quem diga que Chico Xavier só era um médium que era graças ao homem que era. Concordo em gênero, número e grau com palavras serenas da querida Cibele. Não quero aqui fazer apologia ao sofrimento, nem ao masoquismo, mas as adversidades e o sofrimento nos ajudam a desenvolver as virtudes e essas, por sua vez, na qualidade mediúnica. Excelente programa de hoje. Um forte abraço e que Jesus nos inspire a ser médios do amor de verdade. Bom domingo a todos. E ele mandou aqui o tamanho G, mas, ô Ari, não tem G, só tem M e P. Mas a gente vê aqui direitinho, mas se você quiser, coloca aqui M ou P para a gente poder sortear e você pode presentear aí para a Renata ou para se ganhar no final do programa também. Tá bom, então. Mas agora, outra pergunta, Jorge. Temos as camisetas para ser vendidas? Para ser vendidas temos o suficiente lá, né? Esperando hoje mesmo. Ou, então foi bom você até se lembrar, Rui, que hoje nós teremos a nossa reunião mensal do grupo dos amigos do Chico, lá no Paulo de Tarso, às 15 horas. Então, pessoal que participa da reunião, por favor, compareçam lá, que nós temos que discutir bastante coisa hoje, né? Acertar os detalhes, fazer o demonstrativo lá para as pessoas verem como está a nossa situação, colocar todo mundo a par do que está acontecendo, né? Então, a gente convoca o nosso pessoal do grupo para hoje, às 3 horas da tarde, na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E convido o Ari Rangel, se ele quiser vir. Será o Ari sempre está convidado, ele sabe disso, né? Ele já é convidado, ele é o nosso porta-voz lá também. Peraí. Só falar aqui que a Fabiane Fioramonti. Fioramonti, a minha querida. Entrou aqui no Facebook. De falou, lá de Leme. Família do Rui Barbosa, aqui na cidade de Leme, interior de São Paulo, onde ele nasceu. Beijão ao tio Rui. Você sabe que eu tenho essas duas. O Jorge já conheceu as duas. Eu até hoje não sei qual que é uma e qual que é a outra, né? Porque as duas são tão. Eu não sei se a Fabiane é a mãe do nosso querido Renatinho. Ou se eu não sei. Então, se ela, confirma pra gente, né? Porque eu entro, estou sempre em contato com ela no Face, mas eu sempre falo, olha, não sei qual que é a Fabiane e qual é a Francine, né? Então, lembrando mais uma vez do nosso encontro hoje, do nosso encontro, quer dizer, da nossa reunião hoje, dos amigos do Chico, pra gente discutir lá as nossas atividades para o encontro que será no dia 19 de agosto. Então, hoje às 3 horas da tarde no Paulo de Tarso. Vamos lembrando aqui também do 14º Encontro de Espiritismo em Jacareí, que acontecerá no dia 9, 10 e 11 de junho, lá no Centro Espírita Paula Ortiz, Rua Campos Salles, 289, Centro, Jacareí. Entrada é franca, pede para levar um quilo de alimento não perecível ou então um quilo de ração animal. Teremos lá a Feira do Livro, seminários e palestras, praça de alimentação, né? O responsável é o nosso irmão Carlos Monte Oliva. Pode ligar para ele, 12-991-23-1277. 991-23-1277. Olha, só para falar para vocês, os palestrantes que estão lá, que são muito bons. Djalma Margolo, de Salvador. Doutor André Fernandes, de São Paulo. Doutora Thelma Mello, de São Paulo. Doutora Fabiana Claro, de São Paulo. O Jairo Dias, de São Paulo. A doutora Ercília Zilli, de São Paulo. O Fábio Diniz, nosso grande amigo Fábio, presidente do Recanto de Luz, irmã Sheila, e também da editora Dionise, que está viajando o Brasil todo fazendo suas palestras, não percam, Ribeirão Pires. Provavelmente ele vai fazer a palestra sobre a Sheila, que é fantástico o livro, já li, que ele lançou agora, sobre a nossa irmã Sheila, que quem gosta de mediunidade não pode deixar de ler esse livro, porque ali ele fala todos os casos de materialização que aconteceram no Brasil na época do Peixotinho, Chico Xavier e muitos outros médios, sempre por intermédio do Espírito Sheila, né? É incrível, Rui, que a gente às vezes desconhece certas coisas. Mas um espírito que doa ectoplasma, um encarnado que doa ectoplasma para materializar um espírito, ele pode se dissolver, né? Estou falando da gente, não estou falando do espírito, do perispírito, não. Estou falando do próprio corpo, né? O próprio corpo se dissolve se desintegra para fornecer o material. Então, tem casos desses que eles contam que aconteceu, do espírito está perdendo o corpo e eles têm que voltar correndo para poder recompor. Então, são coisas. Quem estuda mediunidade, por favor, leia isso. Mas é interessante que tem uma mensagem de Sheila nesse livro que eu adorei, né? Que chega um momento da vida dela, que hoje ela atua em tudo, em um monte de lugar de cura, inclusive no Recanto de Luz e Irmã Sheila, mas não tem materialização nenhuma. A materialização é usada para a cura. Então a gente não vê mais nenhum espírito materializado. E ela fala, nesse livro, uma mensagem mediúnica interessante, que ela fala, meus irmãos, será que a gente ainda precisa se materializar para vocês acreditarem? Nossa. Não basta? Jesus Cristo ter materializado Moisés e Elias há 2000 anos atrás e até hoje vocês ainda duvidam dele? Né? Então, tipo assim, você não precisa se materializar, você precisa fornecer toda aquela energia, dirija toda aquela energia que eles têm, o ectoplasma, para curar alguém, para desmanchar um tumor, para tirar um câncer, para fazer tudo isso. É isso que serve a materialização, o efeito físico que fala, né? não tem mais necessidade de eu precisar ver um espírito materializado. É, mas isso aí era naquela época que tinha necessidade. Hoje, né? Em casa, você aperta um botão, aparece os espíritos lá na televisão. É, antigamente não tinha isso. Então, por isso que eu falei do Fábio, que ele deve vir fazer essa palestra. E o Fábio também está aberto para palestras. Nós temos a agenda do Fábio, eu tenho a agenda do Fábio. Quem quiser agendar palestra com o Fábio, só ligar para mim, né, que eu agendo palestra com o Fábio Dionísio. É, ele não cobra nada, nem passagem, nem nada, que ele está viajando no Brasil para divulgar mesmo a editora, para divulgar tudo. Então, ele não cobra hospedagem, nem passagem, nem nada. Se quiser dar um cafezinho para ele lá depois da palestra, um copo d'água, ele aceita, mas ele não precisa, é assim, a gente não precisa se preocupar com despesas com o Fábio. O Vansan, o cantor Vansan, estará lá, Margarete Acla, também cantora, a doutora Mônica Medeiros, olha, todo mundo está cobrando trazer a Mônica, ela está para vir aqui, né? Ela está querendo vir aqui, mas ela estará lá em Jacareí. O Cláudio Palermo, Marise Seban, Joel Fernandes, o Grupo Chaves de Luz e o Eduardo Biachiro, o nosso presidente é diretor-geral da Aliança, né? O Eduardo, né, que é uma pessoa carismática, todo mundo gosta dele. Então, nos dias 9, 10 e 11 de junho, não percam, já é o 14º encontro. O nosso irmão Monte Oliva é um batalhador mesmo nessa correria para fazer esse encontro. Cada vez traz palestrantes mais interessantes e vale a pena a gente apoiar, né? Quer falar alguma coisa aí, Rui? Aqui também ele está convidando para o curso de espiritualidade dos animais, que é um tratamento espiritual com Jairo Dias, doutora Thelma Mello, o André Fernandes, doutora Fabiana Claro, que estarão lá no dia 10 de junho, das 9 às 12 horas, no 14º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Também aqueles que quiserem conhecer a espiritualidade dos animais, está aí, né? Legal, deve ser interessante esse curso, né? Muito legal. É inscrição no local, levando 1 quilo de ração animal, né? É, informações com o Carlos Monte Oliva, tem o telefone dele aqui, 99-123-1277, 99-123-1277, que quiserem mais informações sobre esse curso de espiritualidade dos animais. E os cachorrinhos são interessantes, né? Porque os cachorros têm mediunidade, né? Porque a mediunidade dos cachorros é psicofonia, né? Eu falei em cachorrinho, ontem eu estive lá na casa da dona Licinha, fui levar a lembrancinha que o Walter mandou para ela, e chegou lá, e tem um neném lá, que é um cachorrinho dela, que não sai do colo dela e pula em cima da gente, e vai para lá, vai para cá, pequenininho, bonzinho demais o cachorrinho, né? E fica ali com ela o tempo todo, quer que ela agrade ele o tempo todo. Aí teve uma hora que ela perguntou, você quer que o pai Joaquim dê um passe em você? Eu falei, opa, claro. O pai Joaquim incorporou. Aí o pai Joaquim olhou pro cachorrinho e falou, agora você fica quieto aí, você sabe quem tá aqui, não sabe? O cachorrinho ficou quietinho, não fez mais nada. Sentou lá no canto, deitou no sofá, ficou quieto. Enquanto o pai Joaquim estava ali, ele não mexeu com ninguém. Ficou lá, depois que a dona Licinha voltou novamente, né? Aí falou, tá vendo, Jorge, lá? Foi o pai Joaquim chegar, ele sossegou o fato. Tem juízo, ele é então é indisciplinado o cachorrinho da dona Licinha. Não, mas ele é bonzinho, mas bonzinho. Ele quer carinho toda hora, que ele quer ficar ali e tal, né? É. Mas na hora que o pai Joaquim chegou, o pai Joaquim falou, agora você fica quietinho aí, que você sabe quem que tá aqui, né? Ele ficou quieto. Ô, Jorge, tá aqui o Ademir do Jardim das Indústrias, ele tá mandando um abraço a todos. Parabéns à entrevistada, que tá desenvolvendo o tema muito bem. Um bom dia para você, viu, Ademir, e continue nos ouvindo. Vamos para o nosso intervalo comercial, lembrando também da semana que vem, mais uma vez, dia 27, no sábado, lá na AME, o nosso pequenos negócios, grandes corações. Vou falar mais, essa aqui a gente fala na próxima. É, isso nós falamos depois, o primeiro seminário de comunicação social espírita. E vai só ter gente boa lá, viu, Jorge? Isso. Você está lá, né, Rui? Nós estaremos lá, o Nelson. Não, mas eu e o Rodrigo não somos gente boa. A gente boa é você. Ah, o Rodrigo. Carlos Abranches estará aqui. Ele está no processo, Lembrando, então, do nossos pequenos negócios, grandes corações lá na AME, dia 27, das 10 da manhã às 5 da tarde. Olha só, teremos lá terapias, massagem, reflexologia, bem-estar, marmita, bem leve, produtos, não sei o quê. Tem coisa que eu não sei falar. Serviço de higienização, manutenção, food bike de café. Então é uma bicicleta que serve cafezinho para nós, né? deve ser. Mas outras coisas interessantes, pão de queijo recheado, comida oriental, bolos, doces, tortas, revenda de semijoias, perfumes, cosméticos, produtos e acessórios temáticos, artesanatos, costura e muita coisa. Produtos naturais, produtos feitos à base de cambuci, mousse, geleias, essas coisas. Então vai ser muito legal essa feira dos pequenos empreendedores lá na AME, dia 27, sábado que vem, das 10 às 17 horas. E o melhor de tudo vai ser a confraternização com todo esse pessoal aí. É legal. Exatamente, também acho. Que é, que é mediunidade, né? É. Confraternizar é praticar a mediunidade. É. Então vamos homenagear o maior médium que nós já conhecemos, Chico Xavier. Ele falava que o maior era o Eurípides Barzanufo, né? Ele, o Chico Xavier. Mas aqui, o conhecido mesmo que a gente acha, mas falar que Chico é o maior, ele nunca vai gostar disso. Ele falava que ele era um cisco, né? É um cisco. Então vamos colocar a música do Sérgio Santos, do CD Alegria Cristã, Chico Simplicidade. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. De trilhar pelas pedras, espinhos em busca de luz. E da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Oh,

nós estamos aqui com a nossa querida irmã de doutrina, Cibele Bacelar Paixão, que é do Centro Espírita Anjos Mael. Ela também é terapeuta complementar, trabalha com reiki, florais, cromoterapia, aromaterapia. Vamos ver se dá um tempinho para a gente falar sobre essas coisas também, viu, Jorge? Porque eu fui ver uma palestra de um médico que esteve lá na Francisca Júlia, médico cardiologista, dizendo que vocês não queiram saber como é importante a aplicação do reiki nas pessoas. Você estava lá, Cibele? A gente trabalha lá no Francisca Júlia toda segunda-feira, das 9h ao 12h30, aplicando o reiki nos pacientes. Nos pacientes? Voluntariamente. Ah, é isso, legal. É um trabalho maravilhoso e que me transformou como ser, foi ali. Eu consegui compreender, por isso que eu fui muito para essa área, compreender o que é um ser humano. E também é caridade, né? Porque é uma técnica japonesa de doação de energia, né, através das mãos, né? Então, eu trabalhei 6 anos lá, viu, Cibele, na parte mediúnica. Então ali a gente aprendeu muito com aqueles pacientes. Nossa. E eu aprendi muito, mas também ajudaram bastante, né? E era um trabalho maravilhoso que continua até hoje, né? Até hoje. Ela, aos sábados. Eu fiquei 6 anos lá, viu, Jorge? Só que começou a aparecer tanta gente de fora que eu falei para o Milton, né? Que falei, Milton, peraí, nós precisamos dar um jeito nisso, porque tem mais gente de fora do que doente aqui do hospital. É mais para nós do que para eles. Não, mas só que eu entrava lá, saía, entrava às 9, saía às 10h30, daí comecei a sair 1h da tarde, meio dia e meia, falei, não, peraí. Inclusive a Eridan trabalhou lá também, né? Então percebe que é caridade, mas também nós temos a caridade com a gente também. Que precisa ser também visto. Respeitar. O Zenildo Rodrigues, do bairro de Santana, está mandando um abraço a todos e um bom domingo para todos aqui do programa Vence Espírita. A Estalina Freitas, essa que está sempre em todas, né, Jorge? A Estalina, a Caliana e o Alexandre. Lá do Urbanova está dizendo que o programa está lindo. Legal, e aqui no Instagram do Vivência, Vivência também tem Instagram, tá? A gente postou a pergunta para sorteio, que vocês estão vendo aí em cima no Facebook Live, que é a mediunidade trabalhada pode ajudar nossas vidas? Então aqui a Maria Mendes entrou, diz que creio que sim, quanto mais você trabalha com amor, desprendimento, pensamento no alto, sintonizado com a luz, desprendendo energias, se propaga e retorna e contagia quem está perto, assim fazendo nossa tarefa, cumprindo nosso objetivo, como deseja o nosso Pai. A Marivone Ferreira entrou aqui também no Instagram do Vivência e falou que com certeza a mediunidade é um instrumento que nos é concedido para que possamos ajudar e sermos ajudados quando ela é trabalhada com Jesus. Então, Rui, a gente está tendo bastante participações aqui. Só falando um pouco dos nomes do pessoal que entrou aqui no Facebook Live, né? A gente tem a Madalena Abote, a Dani Lima, ela até fez uma pergunta que as pessoas que usam a mediunidade de forma errada podem perdê-la de alguma forma? Então é legal a gente falar sobre essa pergunta também. A Maria Imaculada, a Vânia entrou aqui também, a Camila Santos, o Marcos Gael Gama, que é um ouvinte que sempre está com a gente aqui também, manda um bom dia, o Écio César. A Leila também entrou aqui, Elvira Lopes também manda um bom dia. A Beatriz, a Bia, que foi minha mestra no reiki, eu e a Camila, né, há pouco tempo, ela falou que reiki é luz de cura. Então essa pergunta, Cibele, se quiser comentar sobre se as pessoas que usam a mediunidade da Dani Lima, né, de forma errada, podem perdê-la de alguma forma. Queria agradecer a Dani, ela fez uma pergunta muito importante, que nós temos que nos conscientizar, que antes de mais nada, a mediunidade é responsabilidade, e temos que ter disciplina de como vamos usá-las. Isso foi uma ferramenta nos concedida, sim, mas para trabalhar, essencialmente, com respeito, com disciplina, com responsabilidade, porque quando nós trabalhamos levianamente, só para benefício próprio, para intenções, escusas, realmente a espiritualidade de luz não se associa, não vai fazer essa parceria, essa mediunidade parceria com um médium que está usando indevidamente essa ferramenta de aprendizado e de evolução. E ela se afasta. Se afasta e você vai ser assessorado por espíritos afins a esse propósito que o médium está levando. É, principalmente um conselho que nós sempre damos aos médiums de efeitos físicos. Normalmente o efeito físico não exige muita reforma íntima, não exige muito estudo, mas a gente vê muitos médiums de efeitos físicos se perdendo justamente por causa da vaidade, de querer aparecer, de querer se projetar, e aí então entra esses afastamentos dos espíritos amigos e a pessoa entra em parafuso, né? Rui, eu considero qualquer mediunidade essencial a gente se esclarecer e trabalhar com Jesus. Sim. Independente dela, né? De forma que ela seja. Sim. Porque não vai ser assessorada mesmo. Não, eu já vi médiuns de efeitos físicos, de cura, se perder. Eu já vi vários deles aí tendo dificuldade e hoje está aí, como diz, eu tenho um amigo que fala, aquele que não cuida direitinho da mediunidade, ele passa a comer lata, né? A vaidade é um dos motivos que leva ele a se perder e tudo isso, não pode se deslumbrar, não. Só para fechar a questão, né, da pergunta que foi feita, então a gente não perde a mediunidade, né? Perder a mediunidade, ninguém perde a mediunidade. O que vai acontecer vai ser o seguinte, se a pessoa estiver trabalhando com espíritos de luz, com espíritos do bem, né, ela começar a se utilizar dessa mediunidade de alguma maneira escusa, de alguma maneira diferente, que não seja do propósito de levar a caridade, levar o amor, esses espíritos de luz vão se afastar, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, espírito do bem não dá conselho mal, por exemplo, né? Espírito do bem não massageia a vaidade de ninguém. Espírito do bem não massageia ego de ninguém e nem orgulho, né? Então, o que acontece? Se a pessoa passar a ser desse jeito, ficar muito convencida, prepotente, todo esse jeito, essa espiritualidade de luz vai se afastar quem esse médium vai atrair vai ser espíritos que estão no nível dele. Aí a mediunidade começa a ser totalmente diferente, mas ele continua com a mediunidade. Uhum. Né? Ela só perde o propósito, né? Que é um instrumento para evolução. Ela vai ficar totalmente desequilibrada. E o problema maior da mediunidade chama-se afinidade. Se você for uma pessoa boa, você se afiniza com o espírito bom. Se você é mentiroso, você vai se afinizar com o espírito mentiroso. Então, esse é o cuidado, por isso que deve entrar Jesus nos trabalhos mediúnicos, para que ele sirva de exemplo para a nossa simplicidade, humildade, respeito, tranquilidade, serenidade, tudo isso, né? Tudo que for virtudes, nós podemos nos basear em Jesus. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, dá uma olhadinha nele lá, quem gosta de ler, né? O segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz e Chico Xavier, o livro Os Mensageiros, ele traz muitos médiuns que são exatamente esses médiuns que trocaram os pés pelas mãos aqui na Terra. Sim. E quando chegar lá, a gente vai ver a situação que eles estão. Dr. Inácio Ferreira, no livro dele, fala que tem um hospital lá, no plano espiritual, que está cheio de espírita nesse hospital. São 7 andares. É, cheio de espírita. Para baixo. Então você já viu o que é, né? Então, não é porque é espírita também que está fazendo a coisa certa. Então, porque é só para espírito. Quando chega lá, já soca eles direto lá, porque estão tudo perturbados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre, porque o tanto de orgulhoso que a gente encontra dentro do espiritismo, o tanto de melindroso, falou, quer conhecer gente melindrosa? Vai para a doutrina espírita. Maioria. E é a que mais combate o melindre, é a doutrina espírita. Sempre você tem que combater seus melindres, as vaidades, essas coisas. E a gente, é onde a gente encontra mais. Então, mas sabe por quê, Jorge? Porque todo mundo lê um livro, ele já acha que conhece o espiritismo. É, inclusive eu tive um atrito lá no local de trabalho com o rapaz, eu sou ouvinte assíduo do seu programa, posso ir lá no seu programa? Falei, pode, mas se você sentar, ficar quietinho, bonitinho, você pode ir lá no nosso programa. Não, eu quero ir lá falar. Falei, mas falar o quê? Não, eu sei mais do que vocês que estão lá no programa. Falei, pô, meu amigo, olha, você vai desculpar, mas então você não vai no nosso programa. Você não vai entrar, porque não é assim. Se nós estamos aqui há quanto tempo trabalhando junto, ainda temos dificuldade de entender, imagina a pessoa se achar, e tem muita gente assim, né? Os médios, os centros de espírito e os médios atuantes lá não podem se fechar numa caixinha. Está na hora da gente sair de dentro da caixa e evoluir com o processo do mundo. Nós temos que trabalhar desenvolvendo as nossas virtudes, a nossa humildade, a nossa compreensão, para que a gente seja instrumento devido, né, dentro da, não só da doutrina, mas do mundo. Uma ferramenta útil, né? Cibele, aqui está um amigo colocou aqui, querido irmão Jorge Reis, bom dia, e bom dia à equipe abençoada do programa Vivência Espírita. Quero dizer da minha alegria de ouvir a Cibele na manhã de hoje. Ela sempre foi dedicada dentro da doutrina. É o Adolfo Mazzala, nosso irmão Mazzala. Lá Mazzala. Muito amor, muito carinho com você, meu amigo. Cibele, vamos lá? Vamos. Falar um pouquinho mais de mediunidade aí? Eu preciso falar uma coisa interessante. Quando você estava falando sobre o acontecimento que vai ter lá em Jacareí, sobre os médiuns que se sentem tijolos. Na verdade, eles têm que entender que de tijolo eles não têm nada. Na verdade, eles são também doadores de energias ali para o trabalho. E, às vezes, trabalham muito mais do que os médios ostensivos. Não, mas quem começou a usar esse nome fui eu. É uma maneira para brincar, né? Uhum. Porque o médio tijolo é aquele que não sente nada, não percebe nada, não vê nada. Mas é o mais importante para trabalhos mediúnicos, são esses médios. Porque ele não vê nada, não sente nada, mas se está lá é porque ele acredita no trabalho, né? Esse é muito mais importante que aqueles que se acha, porque tem alguns métodos, né? Se você bobear, ele vê tudo, enxerga tudo, sente tudo, e não é verdade. Né? É o da vassoura, né? Hein? É o médio da vassoura. Que é o trabalho que Chico, né? Langerton, lembrando lá também, lá em Peirópolis, que é do lado de Uberaba, sempre nos convida a realizar, né? Que é mais importante você... Não que seja, não seja importante realizar a mediunidade, estar lá nos passes e tudo mais, mas você fazendo um trabalho... É mais simples, não quer dizer que é inferior àquele que está lá fazendo curas, psicografia e tudo mais, né? É tão importante quanto isso. E falando em curas, teve o aniversário do Edson Barbosa. Foi a gente falou 19, né, semana passada, né? Dia 19. Foi semana passada, que é um médico de cura lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. É, quem quiser conhecer o trabalho da irmã Sheila, entra em irmãsheila.org.br, que fica lá em Ribeirão Pires, que é um trabalho muito bonito, né? E o Edson, ele já vem desenvolvendo isso há mais de 30 anos, na mediunidade de cura, levando a bênção aí. Então a gente deixar esse parabéns, apesar de a gente ter falado semana passada, mas de novo, né? E uma das coisas que eu gosto do Edson é... o jeitão dele, porque tem alguns médios de cura que você chegar perto dele é o fim do mundo, viu? Nossa, parece que você está chegando perto de um... A simplicidade, né? Assim como o Chico, né? O Chico era a pessoa que você chegava perto dele, você sentia aquela energia, aquela vibração positiva, né? Legal. Também gostaria de ressaltar a questão também de... A gente não pode... esquecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. E a Ivonilde, do Mãe Maria, sempre falou, e eu presenciei várias vezes ela comentar, que as pessoas julgam assim, ela é médio, desequilibrada, tudo, e ela quebrou a perna, ou ela se machucou, não sei o quê. A gente não pode esquecer que, independente de sermos médios e estarmos nessa reforma, nesse processo, nós estamos isentos de passar pelas provações que nos cabem. Né? Então, assim, não pode generalizar e achar que o médium é um santo, porque não é. Ele tem esse instrumento justamente para ele evoluir, para ele aprender cada vez mais, para ele trabalhar e atuar dentro do mundo, num contexto que ele está, dentro dessa reforma, dessa preparação, para agir como um homem de bem. Né? Conseguir um terço daí já está bom. E tem muita gente também que começa a ver os parentes da gente. Ele é parente do fulano e é médio lá no centro espírita, como é que pode? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, né, Sibeli? Nada a ver. Mas, só comentar, Rui, que o Aécio entrou aqui, que ele deixou um comentário até sobre a pergunta, a mediunidade trabalhada pode ajudar nossas vidas. Ele fala que, manda um bom dia a todos, a entrevistada, Sibeli, a mediunidade deve sempre ser trabalhada. O médium que alivia é aliviado. Se trabalha pelo próximo, há na vida maior quem trabalha para ele, igualmente. Chico Xavier. Forte abraço a todos. Mas nós vamos falar do dia 28, que é o dia, o primeiro seminário de comunicação social espírita. O tema será Comunicação Social Espírita na Atualidade, de São José dos Campos, no dia 28 de maio de 2017, no próximo domingo, a partir das 14 horas. O local será o Salão do Projeto Bem-me-quer, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara, ou então Jardim Paulista, como queira. E vai ter também o almoço, viu? O almoço, parece-me que é feijoada. Então a pessoa pode comer a feijoada depois ir no nosso... Não sei se vai ficar acordado, né? Porque nós teremos aí o primeiro seminário. Então, às 14 horas haverá recepção, às 14h15 haverá abertura, às 14h30 o Nelson Borges e a Rosana Borges vão falar sobre a visão espírita na TV, às 15h15 Rádio Vivência Espírita com Rui Barbosa, Jorge Rei, Rodrigo Costa, esses são bons. Às 16 horas haverá um intervalo, às 16h15 o jornalista Carlos Abranches, e depois às 17 horas será aberta para debates com as pessoas que participaram, com seminaristas, né? E às 17h45 haverá fechamento. Espaço aberto para amostra de atividades e comunicação social das casas espíritas. As pessoas que quiserem apresentar os boletins, o site, as fotos, os quadros, está à disposição lá na obra social Célio Lemos, domingo, dia 28, a partir das 14 horas. Cibele? Vamos lá. Então, aqui você tem a quarta pergunta, né? Isso. O que acontece com os médios que os fazem desistir de começar ou de continuar seu desenvolvimento? É uma pergunta que muitas pessoas que eu encontro, que eu converso, me perguntam sobre o medo. Eles têm muito medo. O medo é um dos fatores que realmente emperra muitas pessoas. E ele é o quê? O medo é um sentimento do desconhecido. A partir do momento que você começa a conhecer o que é mediunidade, você faz esclarecimento, você vai perdendo esse medo, você vai atuando, você vai se permitindo conhecer e trabalhar dentro desse processo do desenvolvimento da mediunidade. Um outro item também que prejudica bastante é o melindre. Né? Como nós já tínhamos falado, né? Que os médios são os mais melindrosos. Coitado do doutor Inácio lá no hospital, os médios, os espíritas dão muito trabalho. E a falta do acolhimento nas casas. Nós temos que sair do quadrado, acolher as pessoas e também aos médios que estão junto a nós nos trabalhos, porque são irmãos também neste processo. Sim. Porque a mediunidade não vai parar nunca o desenvolvimento dela. Mas uma das coisas que eu sempre falo, é a questão da assiduidade. Também. É porque nós tínhamos um colega que dizia, aquele médio que é ultra gás, que vem uma semana sim, outra semana não, ele está arrumando confusão para ele mesmo, né? Sim, por falta de conhecimento, sim. Porque se ele tiver conhecimento da responsabilidade do que é ser um médio, das alegrias e das dificuldades que vai encontrar, que faz parte do processo de aprendizado, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Ele vai colocar como prioridade a ajuda, a caridade com o próximo. E também saber que ele tem que ter respeito com ele, sim, com as dificuldades. Mas o mais importante é, para que ele tenha equilíbrio, ele tem que trabalhar. Ele tem que continuar ali na sua força de vontade, de estar presente, de auxiliar, de estar junto com o grupo, por um bem maior, para um trabalho maior. E outra coisa que eu critico, é aquele que vem sem se preparar na casa. Às vezes nós temos trabalho que demanda um certo tempo, a pessoa já fica apavorada, quer ir embora, quer... Terminou o trabalho, cadê o fulano? Ah, já foi. Quer dizer, ele não... E a melhor coisa que acontece num trabalho mediúnico é o após-trabalho. É aqui onde a gente fica batendo papo. Eu tinha um amigo... A confraternização. Nós tínhamos aqui na Seara Espírita Bezerra Menezes, aqui na linha, na antiga linha velha, aqui na Vila Santa Cruz. A gente terminava o trabalho ao sábado, viu, Jorge? Às 9h, 9h e pouco, a gente ficava até meia-noite debaixo de um poste, batendo papo, conversando, e ali na linha velha, que dizem que era perigoso, que era isso, aquilo, mas nunca fomos assaltados, nunca fomos abordados, quer dizer, não havia nada disso. A gente ficava lá em 4, 5 pessoas batendo papo até quase meia-noite. Chegava em casa, a mulher dava bronca. Pô, pera, mas você está trabalhando lá no Centro Espírita? Estamos, nós estamos conversando. Mas a responsabilidade de terminar no horário certo, começar no horário certo, terminar no horário certo, isso a gente faz. É fundamental, Rui, também, que independente de ser médio ou sensível, não, médio, nós médios, né? Nós temos que fazer na preparação, a nossa oração antes de dormir, pedindo a proteção do nosso protetor, do nosso anjo guardião, o nome que a gente queira dar, o nosso mentor, para que nos proteja no nosso sono, que leve o nosso espírito ao entendimento, ao esclarecimento, a estudos, ao trabalho. E quando acordar, também agradecer pela noite, porque estar tendo oportunidade de estar vivo e acordando, né, de um sono, para ter uma oportunidade nova de estar pegando aquela folhinha em branco e escrever a sua história ali da melhor maneira possível, é uma oportunidade, é um modo de você estar ligado ao plano espiritual, te protegendo, te intuindo, te inspirando, né, te colocando no caminho, né? E aí, quando você for num dia para trabalhar, você está ligado a isso, está fazendo as suas orações, está cuidando da sua higiene mental, do seu comportamento, não vai xingar o amigo no trânsito porque ele te fechou, porque ele está com mais pressa, ou discutir com o patrão, ou com a sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, em qualquer outra situação. O trabalho da higienização mental nossa e nosso físico é de nossa responsabilidade, para que a gente possa atuar dentro de um centro mais consciente, mais preparado, e não ir lá fazer número, porque você vai ser isolado, você está perdendo o seu tempo. Para sermos úteis, nós temos que ter consciência desse papel e dessa responsabilidade. É, e outra coisa também muito importante, viu, Sibeli, é primeiro nós atendemos os nossos trabalhadores, porque muitos deles têm muita sensibilidade, chega na casa lá, puxa vida, hoje... Vamos cuidar de você primeiro. São necessitados também, não são só os que vêm. A gente tem como base o seguinte, o guerreiro tem que ser cuidado para ele voltar novamente a guerrear, né? É importantíssimo. Sem essa mão de obra, sem esse trabalho, sem essa assessoria aos trabalhadores também, o acolhimento aos nossos colegas de trabalho, nós não temos uma corrente firme voltada para esse trabalho com amor. Vamos aqui passando... uns recadinhos aqui que passaram pra gente. O Barbosa, nosso grande amigo Barbosa. Né? Que há muito tempo para conversar sobre mediunidade. E quanto mais se falar, melhor será o aproveitamento no uso dessa ferramenta de indubitável importância na evolução espiritual. Parabéns pelo tema, que possa ser explorado com muita intensidade. Agora, o Edson Barbosa... Vai dar um abraço para a Cida também, você não mandou um abraço para ela, né? Claro, mas a gente sempre encontra com a Cida também. Um grande abraço para o Barbosa e para a Cida. Agora o Edson Barbosa, médium, entrou aqui. Meus irmãos do Vivência, gratidão pela lembrança e pelo carinho. Minha gratidão eterna, fraternal abraço e que Deus abençoe a todos. Oxalá desejo sucesso na explanação sobre a mediunidade. Penso eu que mediunidade, para mim... é dar de si para o próximo, com Jesus. É. Edson Barbosa. É, né? Caridade. Edson Barbosa é a pessoa certinha para falar isso, né? É. Não, o que eu acho gozado é que ele trabalha, daqui a pouco está comendo um pedaço de pão, tomando uma xícara de café, não tem aquela aura, né? Ele fala, pô, cara, parece que tem as pessoas, os médios parece que tem que ser santo, né? E não é nada disso, nós somos gente do dia a dia, quer dizer... Estamos ali, a hora que nós vamos trabalhar, sim, vamos nos concentrar, vamos trabalhar. Mas tem hora do relaxamento também, né? Porque ele também precisa esticar a perna, precisa ir no banheiro, precisa tomar um cafezinho. Nós somos humanos, né? Ninguém é de ferro, né? E comentar aqui que aproveitar que a Jennifer, a Gleice, acabou de acordar e está assistindo o programa, né? Brincadeira com a Jennifer, ela estava ontem lá na festa de uns amigos nossos, né? Ela manda, bom dia, amigos, paz e luz para todos. Tenha a Sibeli como um exemplo. Se eu for para alguém metade do que ela é para mim, já estou satisfeita. Quanto à pergunta, acredito que a mediunidade trabalhada pode sim ajudar nossas vidas, pois vamos nos dedicando e aprendendo sempre. Assim, nossa reforma íntima. Legal, pessoal. O Adriano também entrou aqui e comentou. E a gente está tendo bastante participações, né? Mas, ô Jorge, já foi autorizado a gente ficar mais uns minutinhos, tá? Então... então nós vamos encerrando também o nosso programa, mas só que faltou você falar do reiki, da aromaterapia, da cromoterapia, né? Vamos deixar para uma outra. Vamos deixar. Os florais, né? E tudo isso a gente observa que é justamente para cuidar do nosso espírito, né? É uma coisa que eu me coloquei como meta, como ser humano, é dividir todo o carinho que eu recebi durante esse tempo da minha existência, que eu sempre recebo de todos, A minha gratidão é em forma de trabalho. Trabalho para melhorar as pessoas, para elas se conscientizarem do que elas são, se respeitarem. Amar para poder doar o amor, é esse o meu propósito de vida. E lá no Reiki, como você faz na Francisca Júlia, o pessoal senta direitinho. Gente, maravilhoso, é lindíssimo. Nós temos um caso lá do Marcelo, que ele tinha muitas pústulas no rosto, e não tinha, assim, os médicos tentavam com pomadas, com recursos, e conforme nós fomos aplicando o Reiki, ele mudou, a pele dele é mais bonita que a minha. Ah, é? Puxa. E ele sempre vai lá e fala assim, pensamento em Jesus, depois eu vou almoçar. É lindíssimo ver isso, gente. A transformação daqueles seres, daqueles irmãos de caminhada, que estão num processo de sofrimento, você poder olhar e ver a transformação neles, ver a vontade deles melhorarem, de terem, buscarem a consciência, né, da existência deles, que muitas vezes eles não têm nem noção. Eles não têm percepção de como eles estão sofridos na situação que estão. Eu nunca esqueço, quando trabalhava lá com mediunidade, veio um rapaz para a gente atender, no P3A, né, que é o trabalho de cura, e perguntamos o nome dele, qual é o seu nome? Eu não sabia nem falar o nome. Vamos, fizemos o trabalho, chegou na outra semana, nós viemos, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, falou, puxa vida, que bacana, já está entendendo. Na outra semana ele veio, já falou o nome, de onde ele veio, coisa e tal. Na quarta semana ele falou, olha, e qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano e tal, mas tem uma reclamação para fazer. Eu falei, isso tá bom. Isso já melhorou bem, né? Ele falou, olha, te trouxeram sabonete, trouxeram, mas aí quando roubaram tudo aqui dentro. Falei, não, peraí, aí nós vamos conversar com os diretores aí, né? Então a gente vê como melhorou, né? Se já estava reclamando, é sinal que já tinha melhorado. E eu só tenho a agradecer o grupo que trabalha comigo lá, e eu não conseguiria ter esse aprendizado sem a ajuda da equipe lá de Reiki conosco. E a permissão do dirigente, né, do diretor do hospital nos aceitar, fazer esse trabalho de amor, porque realmente para mim é um trabalho de amor. E tem muita gente no Reiki? Tem. Nós temos um grupo bom lá, graças a Deus, uma equipe bem afinizada com esse propósito. E quem quiser somar, pode ir. Quem tiver o curso de Reiki aí, quiser participar conosco, é toda segunda-feira, das 9h ao 12h30. Nós agradecemos a participação de tudo, porque quanto mais gente, mais pacientes nós vamos conseguir atender. Porque a gente consegue na faixa de uns 20, 25, 30 pacientes. Se tiver mais gente, nós conseguimos atender mais. Entender mais. É porque você vê, Jorge, antigamente a acupuntura era a coisa que achava que a acupuntura era a coisa... É bobagem, aquela coisa toda. Hoje até o INSS já... paga, considera como uma medicina, né, complementar, uma medicina alternativa, complementar, né? Complementar. E até associativa também, né? Que nem o caso do Reiki, que se associa, por exemplo, com os tratamentos espirituais em uma casa espírita, que pode ser associado ao passe, né? Deixa eu só falar da Rosana, que eu esqueci de falar dela aqui no WhatsApp, tadinha, que ela mandou um parabéns ao programa, é um grande abraço para a Cibele. A mais um grande e dedicada trabalhadora que a nossa doutrina tem, Rosana Yamura. Obrigado, beijo, Rosana. Pra ela. A Rosana, ela também trabalha com a gente lá de segunda. A Rosilma também tinha deixado um recado aqui, ajuda a nos equilibrar, né, respondendo a pergunta. Se a mediunidade trabalhada pode ajudar nossas vidas, ajuda a nos equilibrar, ajuda a ajudar os outros. Legal. Eu só quero fazer um reparo aqui, viu? Quero mandar um abraço para Francine, para Fabiane, para Renato, para Cícero, para o Renatinho, para minha irmã querida Zileia e para o meu cunhado Renato, lá da cidade de Leme. Um grande abraço para todos e muita paz, né? Oi, vamos começando a encerrar, né? Vamos começando a encerrar. Então nós vamos para o nosso sorteio de hoje. Quem for contemplado aqui com as duas camisetas, né? Olha só, a ganhadora da camiseta, de uma camiseta, é a Aparecida Peixoto. É lá do Jardim Bela Vista, aqui, daqui do seu bairro, aqui, Jardim Bela Vista, né? Daqui não, de lá do seu bairro, Jardim Bela Vista. Aparecida Peixoto. Jacareí, Jardim Bela Vista, mas Jacareí. Ah, é que tem outro Bela Vista lá também. É que o Monte Oliva diz que aqui é a grande... E faz parte da grande Jacareí. Fala que São José faz parte da grande Jacareí. Da grande Jacareí, Aparecida Peixoto, então, viu, Aparecida? Você ganhou a camiseta. E também o Ademir Almeida, do Jardim das Indústrias. Ademir Almeida, do Jardim das Indústrias. Vocês podem comparecer a partir de amanhã, às 13 horas, na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista de São José dos Campos. É. Né? Naquela rua descida da Rodoviária Velha ali, naquela descida ali, é a rua, é a Avenida Rui Barbosa. Né? Mais uma vez, Aparecida Peixoto e Ademir Almeida. O programa Viver Espírita deseja paz e alegria em seus corações, tudo de bom. Lembrando que aqui no final nós vamos tocar a música do Ed Moreno, Ligação Celestial. A gente está falando de mediunidade, então a Ligação Celestial é para a gente se ligar direto com Jesus. Não tem aquele 0800? Sabe? É essa mesmo. Ah, essa o nome dessa música é Ligação Celestial, não é 0800 não. 0800 que é a gente que bota o nome, né? A gente coloca o pseudônimo, né? Pseudônimo. Mas o nome da música é Ligação Celestial. Um grande Celestial. Abraço pro Ed. Que tá nos ouvindo lá também. Ele tá nos ouvindo? Tá, ele já abraço. Mandou um recado aqui logo cedo. Toda semana ele tá. De chapéu e tudo. Ah, não pode tirar o chapéu, senão. Com perde chapéu, ele já é daquele jeito. Sem chapéu, você já viu. Perde a inspiração. Um grande abraço, viu, Ed? E um desculpe bom dia. A brincadeira, viu? Bom dia a todos vocês. Só comentar aqui também que a Patrícia Félix entrou aqui e falou: quero mandar um beijo enorme para essa minha anja. Pena que não conseguiram ouvir o programa hoje. Estou com a família no Rio de Janeiro, matando as saudades do restante da família. Não tem problema, Patrícia. Você não tem desculpa. É só entrar na rádio, vivenciaespirita.com.br/rádio, na terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, passa a reprise. E também você que está aí assistindo a gente no Facebook, isso aqui vai ficar, esse vídeo vai ficar gravado para você só clicar o play e a gente também publica no nosso Vivência Espírita. Então vamos agradecer você que está escutando a gente, assistindo, está ouvindo a gente na rádio Vivência Espírita, agradecer pela participação, as pessoas que a gente não conseguiu ler aqui também, não conseguiu ler as respostas, Ciardella, né? Mas da Dolly Cassal eu faço questão que ela mandou um beijo para Dora. Ela manda no finalzinho só para ver se me pega, né? O Adriano Carneiro também entrou aqui. E agradecer a todos vocês que entraram, participaram no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, todas as redes sociais aí que a gente está presente. E principalmente aqui no WhatsApp. O Edson Barbosa também deixou uma mensagem aqui no WhatsApp. Agradecer a todos vocês pela participação. Essa aqui você leu, realmente, do Oswaldo Barbosa. O Jorge Edson. Leu agora há pouco. Do Edson e do Oswaldo Barbosa. Ah, os dois Barbosa. E como é que tá? Aqui no meu só tá Barbosa. Ah, então. Eu pensei que era o Barbosa da Cida. Então não, pode ser a Cida também, porque o meu tá escrito Oswaldo Barbosa. Não, mas aí é o Oswaldo Barbosa mesmo. É, só entendi. Tem um Barbosa, tem um monte. Eu sou Barbosa? Tem bastante Barbosa. Mas fala aí, Jorge. Quando eu li a mensagem, aqui na minha mensagem só está escrito Barbosa. Então eu pensei que era o Barbosa, né, da Cida. O Barbosa, o nosso Barbosa, que vinha junto com a gente aqui, cabeleireiro. E aí, se for o Barbosa, e como no seu está escrito Oswaldo Barbosa, é o Oswaldo Barbosa, nosso outro Barbosa, que está lá se restabelecendo, né, na casa dele. E um grande abraço para o Barbosa. Legal, tem bastante Barbosa, né, Rui Barbosa? Nossa, então, convidá-los a participar do próximo programa às 8 horas da manhã, no próximo domingo. Um grande abraço para cá, para Graça, que esteve aqui conosco, para Eridan, para o Paulinho, que está aí na técnica, e um grande abraço para o Valdomiro, que está sempre nos ouvindo, que tem um programa aqui na Piratininga, né, Jorge? Valdomiro Moreira. E também a Dirce, lá do... que também sempre nos ouve, grande amiga, que ela possa estar sempre com essa disposição que ela tem de trabalho. E vamos pedindo para a Cibele, né? Você faz novamente uma prece para nós, Cibele, para encerrar, e também as suas considerações. Se você gostou ou não gostou do programa, você pode falar, né? Primeiramente, agradecer a Deus por estar encarnado e poder aqui confraternizar com meus amigos, agradecer pelo convite. Agradecer a todo mundo que ouviu e deixar bem claro que eu estou no processo de aprendizado como todos vocês. E agradecer essa oportunidade de estar dividindo, aprendendo, porque a gente tem que estar falando mesmo sobre esses sentimentos, sobre mediunidade, para que a gente possa ir aprendendo, compartilhando e acolhendo todos. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. E nós pediríamos, então, para você fazer uma pequena prece, né? Que o Rodrigo diz que, trabalhando nesse programa aqui, ele aprendeu muito, né? Né, Rodrigo? É verdade, né? Então, para mim, que eu me considero o estagiário aqui da Rádio Vivência Espírita, né? Eterno estagiário. E o Helder, meu eterno chefe, né? O Helder, desencarnado. Mas, já desencarnado, ele continua sendo chefe. É, continua o chefe, né? Agora que mandando do lado de lá. E, Jorge, a gente tá ficando assustado também com o aumento da nossa audiência aqui do programa, viu? É, tô ficando contente, né? É, contente, é tá, né? Porque tem, né, que melhorar mais, né? Aumenta a responsabilidade. Responsabilidade que aumenta sempre, né? É que eu, quando a gente só tinha medida pelo rádio, era mais difícil a gente saber a audiência. Hoje, como a gente tem todas as outras mídias, então a gente vê números aí o tempo todo, né? Vê números, números, números toda hora. Então, quando a gente vai ver a quantidade de pessoas que estavam sintonizadas, é grande. E a mídia também faz com que a gente consiga aparecer mais, no sentido assim, olha, tem o programa lá na Rádio Piratininga, então as pessoas sintonizam muito mais, porque na mídia é fácil, a pessoa tem o WhatsApp, ela tá, nós estamos falando do programa, aí tem o Facebook, estamos falando do programa, qualquer lugar, o Instagram, estamos, né, falando do programa, então a pessoa acaba entrando também no programa de rádio para escutar, quando ela não escuta no Facebook Live, ou então na nossa rádio online, que é 24 horas, a nossa rádio toca 24 horas, só entrar lá no vivenciaespirita.com.br/rádio, você entra direto na nossa rádio para escutar e pode baixar o aplicativo também no celular. Escreve lá Vivência Espírita, você baixa o aplicativo no celular e escuta o dia todo também. Então, dizendo aí que quem baixa assim aplicativo no celular para escutar programa espírita, tem grande chance de, quando desencarnar, ir direto para o nosso lar. Então, falando aí, mediunidade, gente média, assim, igual a Sibeli. Ela confirmou que é verdade. Com certeza. Que é verdade. Estão falando de mediunidade. Precisa ter paciência para nos ouvir. Exatamente. Vai desenvolver todas as virtudes. Ô, Sibeli, atrapalhei sua oração. Vai agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos pedindo para a Sibeli que faça a prece de encerramento do nosso programa na manhã de hoje. E com grande alegria, unidos a essa espiritualidade que nos conduz no caminho da luz, e sentindo realmente essa vibração envolver todos os lares, todos os corações, nossas almas aprendizes nesse mundo, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de sermos acolhidos e de acolher, a oportunidade de ter essa espiritualidade de luz tão junto a nós, cuidando, nos inspirando, nos auxiliando, e que façamos hoje o nosso melhor bom dia, o melhor boa tarde, o melhor boa noite, o melhor dia para o nosso irmão, para a nossa família, para a nossa caminhada, para nós mesmos, sempre trabalhando na caridade, em busca do aprendizado do amor junto a Jesus. Que Deus abençoe o nosso domingo, a nossa semana, a nossa existência. E eu só tenho a agradecer, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Faço 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Foi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta, passa, não tenha pressa, que ele vai ouvir.